keep hush, hush, hush, hush, hush, hush, hush, hush, keep hush. Vai fogo! Linguadinha, linguadinha, linguadinha, linguadinha, linguadinha, linguadinha, linguadinha, linguadinha. Tô amanhecido, tido, tô amanhecido, tô amanhecido, tido, tô amanhecido. Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, caqueado do macaco. Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, caqueado do macaco.